Não fraquejou com os irmãos, você sabe. Tem vários por aí que são covarde. Usa da maldade, falta com a verdade. Final dos tempos está se aproximando. Falta fé, cresce o ódio assim e vive o ser humano. As crianças já não brincam mais de bola, não vai mais pra escola. Na rua bebe ping e cheira cocaína. É o que a vida nos ensina. Tem que saber chegar e sair. Veja bem, Brooklyn. Respeito é pra quem tem. Respeito é pra quem tem.